Cumprimento o presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoas presentes nesta casa na noite de hoje, em especial aos funcionários do Hospital HBJ que hoje se encontram aqui e a todas aquelas pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Ora, nós não poderíamos esperar uma sessão tranquila depois do fechamento do hospital no dia de hoje. Seria muita inocência nossa, sabendo que a população inteira está clamando por socorro, porque nós não podemos permitir que o único hospital da cidade de Taquara feche as portas e não reabra mais. E não tem como não chegar aqui entristecida com esse fato. Funcionários completamente perdidos, sem saber o que vai acontecer com cada um, se irão receber seus direitos, se vão permanecer trabalhando, algo que preocupa a todos nós e muito. Eu dizia aqui nessa tribuna, há poucas semanas atrás, que a Justiça e o Ministério Público Estadual e Federal iriam ou já estariam perdendo o controle total da situação. Fato concretizado no dia de hoje. Infelizmente, quando determinaram o bloqueio de um valor exorbitante em contas judiciais, O óbvio já estava previsto. Se com dinheiro as coisas não eram fáceis, imagina sem ele. Como iria o hospital se manter a partir daquela decisão judicial? A Escopel não tinha outra saída a não ser renunciar mesmo. O que mais me deixou confusa nisso tudo foi a decisão posterior do Poder Judiciário que pede para que a Prefeitura, Governo do Estado, Ministério Público Estadual e Federal encontrem uma solução para o hospital até o dia 18 de março. Porque só quando viram que a bomba estava prestes a explodir é que pediram socorro. E por que não pediram socorro antes, ao invés de ficarem insistindo em licitações que não resultaram em nada, apenas uma perca de tempo? Essa foi a decisão do Judiciário, em conjunto com os Ministérios Públicos, desde o início, para que o município fizesse as licitações. Licitações essas sem êxito nenhum. Como que agora a Justiça pede para o município e o Estado, juntamente com os Ministérios Públicos, encontrem essa solução? Isso é coisa que já teria que ser feita lá atrás, quando nomearam a Escopel de forma provisória, sim. E hoje o Ministério Público vem dizer que ele não coloca ninguém, que ele apenas fiscaliza. Como é fácil agora mudar o discurso? O hospital já está fechado e daí eles não têm quem nomear como culpado. Entender que saúde pública realmente é para bem poucos. Quem entende faz por amor, corre atrás das parcerias para não deixar a população desassistida, é punido sem ajudar, sem ganhar nada em troca. E aqueles que extrapolam todos os limites visíveis aos olhos de todos, daí não existe punição. E, inclusive, ninguém sabe de nada ou ninguém viu nada. Vamos passar a bola para frente e ver no que dá. Isso é brincar, debochar da nossa saúde, da nossa gente. Mas eu quero aqui reafirmar a toda a comunidade taquarense. O município de Taquara já está há alguns dias trabalhando para encontrar uma solução. Infelizmente, a medida tomada pelos Ministérios Públicos não deu o efeito que eles esperavam. E o município vai sim, em parceria com o Estado, resolver o problema do hospital. E a ideia é que isso se resolva o quanto antes. E é para aqueles que estão torcendo que o hospital feche, que estão achando importante, estão mais preocupados em atingir a administração politicamente, isso não vai acontecer. O hospital vai reabrir sim e vai cuidar da população taquarense. Necessita apenas de um tempo para fazer os ajustes necessários. Somos cobrados para a população e com toda a razão. Aliás, somos os representantes da mesma. Mas digo aqui, estamos todos unidos com a administração municipal na busca por uma solução o mais rápido possível para a nossa gente. Podem acreditar no que eu falo aqui hoje. O nosso hospital, em breve, estará com as portas abertas novamente, atendendo toda a população de Taquara. Se a última decisão judicial da justiça é para esquecer a licitação e tomar a medida necessária e resolver o problema, em breve o problema estará resolvido, sim. Porque nós estamos unidos com a administração municipal desde a última decisão judicial para que Taquara não fique sem hospital. Agradeço a Deus pela oportunidade e desejo a todos uma abençoada semana. Justiça é para esquecer a licitação e tomar a medida necessária e resolver o problema. Em breve, o problema estará resolvido, sim. Porque nós estamos unidos com a administração municipal desde a última decisão judicial para que Taquara não fique sem hospital. Agradeço a Deus pela oportunidade e desejo a todos uma abençoada semana.